já tá cheio, a roda já começou pra fazer festa de preto. O congado já chegou, Benedito é padroeiro, ele vai é no andor, e dobra o joelho calunga, que ele é nosso protetor. Da rainha segue o cortejo até o arraia. O engenho tá parado, tá tudo descansado. Nego velho vai forcar. Tá caindo e o cortejo vai sumindo. É a festa do rei Conga e o terreiro já tá cheio, a roda já começou pra fazer festa de preto. O congado já chegou.